Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder, para você que me acompanha pela rádio, você que me ouve na internet. Eu vou ler dois textos da Bíblia essa noite. O primeiro se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e apenas o versículo de número 12. Efésios 6 e o versículo de número 12. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Você encontrou? Diga amém forte. Amém. Eu sei que está calor, querido, mas vamos lá. Vamos lá para essa batalha, vamos romper as amarras nesse dia, nessa campanha, rompendo as amarras. Diz assim, na minha versão, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você pode repetir comigo? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Diga assim, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora vai comigo lá no início da Bíblia, Josué, capítulo 6, logo após aí, livro de Deuteronômio, bem aí no início da Bíblia, sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, para nós substanciarmos a mensagem nessa noite. Josué, capítulo 6, você encontrou? Diga amém. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem falareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Declara comigo: gritai. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Porque o Senhor vos tem dado a cidade. E assim diz o versículo 17: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiveram em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote e as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. Declara comigo: gritou o povo com grande grita. Então grita aí: glória a Deus. Diga aleluia. Diga: bendito é o Senhor. Diga assim: a bênção é nossa. Diga para o irmão lá: da bênção é tua. Diga: toma posse em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Amém? E graças a Deus. Quantos creem que esta palavra é a palavra do Senhor? Você pode dar a melhor salva de palmas que você puder para a palavra do Senhor esta noite. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu creio que Jericó vai cair. Eu creio que a bênção de Deus vai estar na tua vida esta noite. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos orar esta noite. Faça uma oração, peça que Deus fale com a necessidade do teu coração. Peça que Deus fale contigo esta noite. Ó Deus Santo, Deus querido, Deus de misericórdia, Deus de todo favor, Senhor, eu te peço que venhas a ungir esta palavra. Deus, venhas a ungir o pregador que vai apregoar a tua verdade. Senhor, que teu Espírito Santo venha falar novamente com intensidade. Deus, não olha a fraqueza da carne. Senhor, se tu olhar, ninguém subsiste diante de ti. Mas olha, Senhor, com a tua misericórdia. Deus, toca o teu filho com a tua palavra. Senhor, que esta palavra venha descer da mente para o coração. Senhor, que o coração venha incendiar. Senhor, que a tua palavra venha fazer verdade e venha valer, Senhor, o grito da tua guerra. Santo de Israel, que Jericó venha cair em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha para a tua necessidade essa noite. Fecha os teus olhos, não abra não. Olha para a tua necessidade essa noite. Contempla com o olhar da fé algo que está amarrado na tua vida. Isso eu quero te dizer que é uma Jericó. Mas o Senhor manda te dizer: Jericó vai cair. Jericó vai cair. Jericó vai cair. Jericó vai ruir no nome santo do poderoso de Israel. Levanta tua mão ao alto e diga assim: Senhor, eu creio na vitória na minha vida. Eu tomo posse da bênção disponível em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Quebrando muralhas espirituais. Querido, esqueça tudo lá fora essa noite, por gentileza. Eu quero te pedir um pouco da tua atenção. Eu quero pedir a fé disponível no teu coração e a intensidade do teu louvor a Deus essa noite. Você vai abrir a boca para glorificar a Deus e para compartilhar a bênção com teu irmão. No demais, foque-se na palavra. Amém? Amém? Graças a Deus. Conta que certa vez, havia um homem que ia se retirar da liderança de uma cidade. Ele era um prefeito. E ele ia incumbir uma outra pessoa de assumir o seu lugar. Mas disse que ele queria fazer um teste para ver qual pessoa que ia assumir o lugar dele. E o teste era o seguinte: ele convocou aquelas pessoas que poderiam assumir o cargo para qual ele estava se afastando, e ele propôs um desafio. Ele pegou um vaso, colocou em cima de uma mesinha e disse: olha, a pessoa que resolveu o problema essa noite vai assumir o meu lugar com toda a regalia, com todo o favor. Você está entendendo? E o problema é o seguinte: o problema essa noite é o vaso. Ele disse dessa maneira: o problema é o vaso. Quem pode resolver o meu problema? O problema é o vaso. E uns olharam para o vaso e pensaram: será que o vaso está assim, rachado? Outros olharam e pensaram assim: será que o vaso precisa de uma segunda pintura? Será que o vaso precisa ser preenchido com algo valioso? Será que o vaso precisa ser esvaziado? E assim eles ficaram, e perguntava para ele, ele só falava assim: o problema é o vaso, quem pode resolver o problema? O problema é o vaso. De repente me levanta um cidadão, me pega um porrete e está no meio do vaso. Ele espatifa o vaso. E aquele homem que era prefeito, ele disse: amanhã, 8 horas da manhã, você assume o cargo. Mas os outros: mas não entendi. Ele entendeu, o problema era o vaso. O vaso aqui era um problema. Ele foi lá e quebrou o vaso, pronto. Não existe mais vaso, não existe mais problema. Querido, algumas vezes na vida, nós precisamos ter atitudes concretas. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Diga para o irmão ao lado, na tua vida, você tem que fazer. Tem que ser feito. Pastor, fala para mim, quem que vence na vida? Algum vencedor aqui essa noite? Você sabe quem vence na vida, querido? São aqueles que optaram em ser amigos de Deus. A palavra do Senhor fala que existem muitas pessoas que seguiram Jesus. Não é verdade? A palavra do Senhor fala que 15 mil pessoas comeram do pão multiplicado e do peixe. Mas lá em João 15, 15, Jesus fala assim: não vos chamarei mais de servo. Ele falou para os apóstolos, para os discípulos dele. Ele disse: mas tenho-vos chamado de amigos. É verdade que João, Pedro, Tiago foram vencedores. Por quê? Porque optaram em ser amigos de Deus. Haveria nessa noite, eu creio que eu acho que tem alguns amigos do Senhor. Haveria alguém que seja amigo de Jesus Cristo de Nazaré essa noite? Diga então para ele: você vai ser um vencedor. Ele sorriu, ele bateu palma, ele glorificou, ele ficou quieto. Oh, glórias a Deus, diga para mim, diga essa frase, falou: aleluia, glórias a Deus. Agora diga para o irmão, deixa eu ver que eu tenho que receber. Você vai ser um vencedor, Arildo, glórias a Deus. Você vai ser um vencedor, uma vencedora, Cleusa. Você crê nisso, Beth? Você vai ser uma vencedora, se amigo do Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Mas é verdade, querido, que a vitória nossa às vezes está amarrada. O contexto era que existia uma terra de possessão para Israel. Existia uma promessa no coração do povo. O povo estava ali porque Deus tinha falado algo. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Creia nessa promessa, querido. A palavra do Senhor diz em Números 23, no versículo 19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Porventura, tendo ele dito, ele não fará; tendo ele falado, ele não o realizará. Querido, Deus fala, Deus cumpre. Diga para alguém que está ao teu lado: Deus fale, Deus cumpre. Creia na palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus. A verdade era que existia, ouça o mistério, existia uma cidade chamada Jericó. Qual o nome da cidade? Jericó. Que estava entre a terra da possessão e a palavra do Senhor. Estava entre a promessa e o lado prático, entre a palavra falada e a palavra vivida, entre a coisa teórica e a coisa prática. A verdade era que Jericó era um amargo, era um empecilho, era algo que estava atrapalhando o povo de entrar no lugar da possessão. Talvez você tenha entrado nessa noite, querido, querida. Eu não sei se tem algo dessa maneira. Talvez o que você está colocando diante de Deus seja uma fortaleza, algo de extrema resistência. Porque Jericó representa, de uma certa maneira, até o próprio diabo. Ele representa a lua. O nome Jericó significa lua. Lua representa a hora das trevas. Jesus representa o sol do meio-dia. Vai entendendo o mistério. Lua significa aquilo onde o império da sombra reina, o deus da escuridão. Mas a verdade é, querido, que esta cidade era uma cidade de um grau de conquista muito difícil. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo, 6 mil anos. De uma certa maneira, ela representa muito bem a figura de Satanás, um ser que está aqui há muito tempo, mas não é eterno. Ele tem muita idade porque ele é uma criatura, ele não é eterno como Jesus, como Espírito Santo e como Deus Pai, aquele que sempre existiu, o nosso Deus. Ele foi criado. Algo que está há muito tempo aqui. E quando eu olho para essa característica de Satanás, eu aprendo algo. A Bíblia pode me dizer algo, que Satanás, ele é mais perigoso pela sua velhaquice do que pelo seu poder. Você sabia disso? Você sabia disso, querido? Eu preciso te contar isso. Ele é mais perigoso pela esperteza dele do que propriamente pelo seu poder. Ele engana mais o povo com seus planos do que propriamente com a sua intervenção maligna. Você sabia disso? Com a sua velhaquice, ele tem iludido muitas pessoas. Ele está muito tempo estudando o homem. Ele sabe aonde existe uma fraqueza. Ele sabe aonde ele pode colocar e plantar uma ideia destruidora. Ele sabe aonde pode colocar uma ideia perigosa. E essa ideia germinar, isso virá desgraça nas nossas vidas. Jericó representava um lugar fortificado. Jericó era uma cidade com 2 muros. Cada muro tinha em torno de 10 metros de altura. Aqui, por volta de 3. Você imagina 3 vezes essa altura aqui. Com 2 muros. A largura do muro era de cerca de 6 metros de espessura. É dado histórico da Jericó. Quando a pessoa pensa que está falando do cerco de Jericó, pensa que é um murinho de tijolo baiano, né? A gente pensa, murinho de tijolo baiano. É, os historiadores dizem assim, talvez não puseram cimento. É umas pedrinhas amontoadas, um vento forte que bateu e derrubou, não. Historicamente, estudos arqueológicos mostram que Jericó é uma cidade extremamente fortificada. E uma cidade que teve um abalo nos seus muros, glórias a Deus. A história prova que o nosso Deus continua sendo Deus. A palavra do Senhor diz que Jericó representava o lugar onde imperava o pecado, a prostituição, a idolatria, costumes corruptos, adoravam imagens. Diz a palavra do Senhor que eles viviam em pecado. Tudo isso representava uma resistência. Diga comigo, resistência. O que é uma resistência, pastor? É o que está amarrado. Eu não sei se é a sua saúde, querido. Eu só sei que Deus tem detectado uma Jericó na sua vida. E essa Jericó precisa cair em nome de Jesus. Quantos creem comigo que essa Jericó tem que cair? Quantos sabem da importância dessa Jericó cair por terra? Você sabe disso, querido? Que ela precisa cair por terra em nome de Jesus. Aonde pode haver uma Jericó na minha vida, pastor? Talvez tem Jericó que se levanta dentro do casamento. É algo que vem em crise faz tempo, é algo fortificado, é algo que está se inclinando para o pecado, pode ser na minha saúde. Há quanto tempo, querido? Que a muralha está aí, ela não cai. Pode ser a vida financeira. Eu trabalho, eu chego cansado, eu luto. Eu ponho um propósito de sair do vermelho, mas passa mês, vem mês, e Jericó está de pé. Pode ser na tua vida espiritual. Não consigo mais orar, não consigo mais jejuar, não consigo mais ler a palavra do Senhor, não consigo nem estar perto da casa de Deus. Eu não sei, Deus mostra que existe uma Jericó. É verdade, não é, meu querido? Existe algo aí. Se Deus manda a palavra, é porque existe. Algo difícil, algo que está amarrado. Talvez você fale, é como corrente mesmo, pastor. É algo assim difícil. E a pergunta é, que nós fazemos por vezes, existe a possibilidade de eu vencer essa Jericó sozinho? Existe a possibilidade de eu vencer na minha vida sozinho? É verdade, querido, que Deus te deu uma mente, uma cabeça, está em cima aí do teu pescoço. Deus te deu capacidade. É verdade, querido, que algumas vezes nós podemos vencer as nossas guerras sozinhos. Eu posso dizer que não são todas as guerras, mas algumas guerras que nós podemos vencer. Mas mesmo as guerras que nós podemos vencer, você vai encontrar isso aqui. Sem Deus, quando você guerreia, quando você tenta tomar uma cidade fortificada, romper uma resistência, você vai concordar comigo, você vai gastar tempo demais. A verdade é, querido, para se tomar uma cidade no mundo antigo, sabe o que tem que fazer? Naquela época não tinha canhão, não tinha bomba, não tinha nada. O que, é que eles faziam? Eles sitiavam a cidade, eles cercavam a cidade. De modo que não podia sair ninguém, não podia entrar ninguém. Até que a cidade começasse a perecer por fome e sede. E aí eles detectavam essa fraqueza, faziam uma rachadura para todo mundo fraco e assim eles conquistavam a cidade. Então é verdade, querido, que algumas vezes você, para resolver esse problema, e talvez você tenha feito isso, tentado resolver o problema com as suas próprias mãos, e a única coisa que você tem visto é isso, é um cerco. Mas parece que por mais tempo que passa, a cidade está de pé. Parece que olha lá em cima do muro, está todo mundo fortinho, e parece que a cidade não vai ruir. A verdade é, querido, que também para se destruir uma cidade como aquela, precisaria de uma força desmedida. Iria desprender muita energia. Você imagina, querido, derrubar dois muros com 10 metros de altura, 6 metros de largura, para tomar posse daquela cidade? Ah, ia ficar muito trabalho. Não tinha retroescavadeira, não tinha bomba, a coisa ia dar trabalho. E talvez quando a gente tenta resolver as nossas coisas com as nossas próprias mãos, aí nós começamos a viver aquilo que é muito comum no ser humano, trocar os pés pelas mãos. Quem nunca fez isso? Trocar os pés pelas mãos. Vai tentar melhorar, piora tudo. Não é verdade, querido? Eu vou dar uma forcinha, vou tentar resolver aqui. E de repente a gente põe a nossa mão e parece que a coisa fede, né? Tem algumas coisas que é igual, você mexe, a coisa fica meio fedida. Não é verdade? A verdade é, se o povo tentasse entrar na cidade, ia morrer uma família que não poderia morrer. Uma família que Deus tinha separado para a salvação, que era Raabe. Você sabe que Raabe está na descendência de Jesus? Você sabia disso? Lê na sua Bíblia. Que Raabe é progenitora. Da onde veio Jesus? Da linha genealógica de Jesus. Bom, talvez a pergunta que você possa fazer é o seguinte. Já que a coisa é difícil demais, a gente faz essa pergunta a nós mesmos. Já que a coisa está muito complicada, a cidade é fortificada, vai depender tempo demais. Aí você passa assim na sua vida. Então vamos deixar do jeito que está. O ser humano faz isso. Quando a coisa é muito difícil, vamos deixar do jeito que está. Vamos largar a família, deixa aí. Vamos continuar dessa maneira. Vamos tocar o barco. Deixa aí Jericó quietinha. Deixa ela na posição dela. Vamos fazer um outro plano. Eu posso deixar, pastor, essa situação do jeito que está? Deus disse para você, isso é um risco na tua vida. Se essa doença não for curada, ela vai te matar. Se a tua vida financeira não for resolvida, isso vai te trazer desgraça, casamento destruído, desonra. Se tua vida espiritual não for consertada, você vai sair da igreja. Se isso não for arrumado, isso vai ser desgraça na sua vida. Você está entendendo, querido? Diga para o irmão, isso não pode ficar do jeito que está. Você vai ter que entrar em guerra. Sabe por quê, querido? Se nós não resolvermos a nossa situação, chamada Jericó, Canaã está comprometida. Não tem jeito de eu tomar posse de Canaã sem destruir Jericó. Você está entendendo? Há algo maravilhoso que Deus tem que dar nas nossas vidas. É algo que está disponível, a terra que mana leite e mel. Mas a verdade é que Jericó tem que cair primeiro. Você pode declarar por mão lá, diga Jericó. Vai ter que cair primeiro. Sabe por quê? Porque isso é vergonha. Que Deus é esse, vai dizer o diabo, que não é capaz de derrubar essa fortaleza? Que Deus é esse, ele vai começar a soprar na tua vida, que não é capaz de curar você nessa doença? Que Deus é esse que não é capaz de libertar a tua vida financeira? Que Deus é esse que não pode vencer você do espírito e arrancar você dessa frieza? Que Deus é esse que não pode trazer honra na tua vida? Que não pode trazer um novo tempo, uma nova história na tua vida? O diabo vai caçoar de você. Você imagina? Você desviando de Jericó e todo mundo gritando, ah, lá vai os israelitas. Porque aí, ó, quem derruba a gente? O diabo vai caçoar de você. Eu estou profetizando que Satanás vai ficar com a boca fechada em nome de Jesus. Sabe o perigo de nós não resolvermos problemas? Eu falo que problema é igual ferrugem. Você leva o ferro, a ferrugem vai junto, viu? Vou mudar de cidade, meu carro está muito ferrujado, a ferrugem vai junto. Tem gente que fala assim, nossa, estou com a vida tão complicada, vou para outra cidade. O problema vai tudo com ele. Não muda. O problema é que você muda de lugar, mas ele continua do mesmo jeito. É ou não é, querido? Se você não resolver a situação hoje, o diabo pode ir atacar pela retaguarda. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode ser abençoado numa área e a outra área que não foi tratada pode ser desgraça na sua vida. O diabo pode romper e te destruir. Se você não resolver essa situação, a sua fé vai desfalecer. Sabia disso? É que Deus é esse. Quer dizer então que ele abre o mar vermelho, mas Jericó não pode cair por terra? Quer dizer que Deus fez um milagre no passado, mas a situação hoje ele não pode resolver? A tua fé vai desfalecer, querido. Ou você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Você pode declarar isso comigo? Deus é o mesmo ontem? Diga hoje e eternamente. Edifica a fé do teu irmão, diga para ele, o teu Deus é o mesmo hoje, ontem, diga eternamente. Diga, ele vai derrubar Jericó. Ele vai derrubar Jericó, eu creio. Porque tudo que não é resolvido se torna maior. Não arranca mato para você ver, não. Já viu mato? Você vai adiando, ah, não vou capinar, não. Deixa aí. É, o Ronaldo mexe com construção, infiltração. Não arruma não para ver. Cai a casa não cai. Não arruma coisa para ver, não. Ah, filho é complicado, não direito ele para você ver, não. Problema diabo é problema aumentado. Diga para o irmão lá, problema diabo. Diga problema aumentado. Tem um provérbio que diz assim, melhor é matar o leão quando ele é pequeno. Mata o leão quando ele é pequeno, querido. Em nome de Jesus. Tem gente que fala, é um diabinho, pastor. É pequenininho. Ele vai se tornar um grande diabo na tua vida. Problema que não é resolvido é aumentado. Diga para o irmão, mata o leãozinho. Porque quando ele cresce, ele morde. Se é necessário, você concorda comigo que é necessário vencer? Você concorda? Quantos concordam comigo que Jericó tem que cair? Você vai deixar o diabo caçoar de você? Você vai deixar a sua fé em Deus desfalecer? Ou você vai crer nessa palavra e ver essa cidade cair por terra, essa resistência? Eu quero orar por você no final do culto, eu quero proclamar um milagre na tua vida, eu quero que você venha com fé. Deus me falou algo nessa igreja, no culto de intercessão que nós fizemos, na vigília. Quem estava aqui? Estava aqui. Deus me falou de uma maneira clara: vai haver uma explosão de milagres dentro desta igreja. Se é necessário, como eu venço a Jericó. A palavra do passado, ela mostra como são as coisas futuras. Tudo que está escrito na Bíblia é o modelo para nós aplicarmos em nós. O que é que você está falando, pastor? Eu estou falando, olha aqui para mim. Se Deus destruiu uma cidade fortificada, uma cidade que era inabalável, ela era conhecida por não ser abalada, era uma fortaleza. Deus é capaz, nesse tempo, de fazer da mesma maneira. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Toda resistência vai cair por terra. Toda fortaleza vai romper. Jericó, a resistência maldita na sua vida, vai cair por terra. Eu estou profetizando, tranca-rua vai cair. Oh, Espírito Santo, Maria Mulambo vai cair. Eu estou profetizando que toda desgraça, miséria vai cair por terra. Enfermidade vai ruir por terra. Você crê nisso, queridos? Você crê nisso? Diga glórias a Deus. E como que vai ser? Uma das passagens mais amadas do meu coração na Bíblia é Zacarias 4,6, a parte B do versículo, que diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Diga para o irmão, você vai vencer. Não, fala forte, confiante. Fala com autoridade. Diga, você vai vencer. Diga, se não é por força e nem com violência. Diga, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Deus disse para Josué: vai e diga o povo que marche ao redor. Josué é a forma hebraica de Jesus. Jesus diz para você: cerca a cidade esta noite em nome de Jesus. Cerca a cidade esta noite em nome de Jesus. No final do culto nós vamos dar o grito da vitória. Diga para o irmão, prepara a garganta. Diga para ele, prepara a garganta. Você vai liberar. Diga assim, você vai liberar o grito da vitória. Vai preparando aí, querido. Os sacerdotes podem ministrar o favor de Deus na sua vida. Eu estou proclamando desde que eu comecei a pregar essa palavra: ruindo fortaleza, ruindo fortaleza, ruindo a fortaleza. Querido, isso que você está colocando diante de Deus, seja vício, seja dificuldade, seja aprovação, seja perseguição, seja porta fechada, seja sentença na justiça, seja algo amarrado, Jesus disse para você: isso vai desamarrar. Isso vai desamarrar. Você crê nisso? Eu estou sentindo, eu estou ouvindo um chofar tocando. Eu estou sentindo a buzina do sacerdote declarando: Israel chegou. Chifre significa autoridade. Chifre significa autoridade em nome de Jesus. Vamos tocar o shofar essa noite, irmão. Nós vamos tocar, nós vamos declarar em nome de Jesus: enfermidade por terra. O shofar hoje é o nome do Senhor. Diga: o shofar é o nome de Jesus. Diz que naquela época os sacerdotes circularam a cidade 6 dias. 6 dias. Ninguém falava nada. Você não vai precisar falar nada, querido. Deixa só Deus falar que está bom. Diz que eles tocavam a buzina. Rodeavam uma vez, voltava para o arraial. Somente os sacerdotes, declarando a autoridade de Deus sobre aquela cidade. Você consegue voltar comigo alguns milhares de anos atrás? Está lá o povo. Só o ruído da buzina. Shofar tocando. Pá, pá, pá, pá. Lá em cima do muro, o povo dizendo: eita povo doido, eita povo sem juízo, no sol desse, tocando buzina, todo mundo quieto, Mas esse povo israelita é muito doido. Gente, mas é burro de lascar. Crente é chamado de idiota, você deve saber disso. Todo mundo olha para crente e fala, nossa, tadinho dele. Virou crente, perdeu o juízo. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para aniquilar as que são. Quantos são loucos por Jesus aqui? Pode me chamar de louco, de tolo, de barrido, eu continuo adorando esse Senhor, porque eu sei, querido, que eu estou escutando. E deixa todo mundo dizer, não vai cair, é doido, é barrido, é passado. Filipenses capítulo 2, versículo 10 em diante, diz a palavra do Senhor: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Satanás vai ter que saber que Jesus é Senhor na tua vida. Todos vão saber que Jesus é Senhor na tua vida. Deus vai fazer algo maravilhoso. Você crê nisso? Como é que eu posso vencer minha batalha? Poderia falar um monte de coisa para você. Posso falar que você deve amar a todos. Posso dizer que você deve principalmente obedecer a Deus. Algumas vezes as instruções de Deus são as mais estranhas, querido. Às vezes Deus, não está escrito na Bíblia, mas é verdade. Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes parece que Deus está escrevendo errado, de cabeça para baixo. Quando eu olho a história de José lá no Egito, parecia aos olhos humanos que Deus estava escrevendo a coisa errada. Mas a verdade é que Deus fez a honra na vida daquele homem. Diga para o irmão, obedeça. Obedeça. Quanto tempo vai demorar um milagre, pastor? Posso dizer uma coisa para você, sempre é para receber? Nem um dia mais do que Deus determinou. Eu estou dizendo para você que a fortaleza cai hoje. Você crê nisso? Alguém tem fé para receber esta palavra? Você tem fé para receber? Você tem fé para receber? Quanto tempo vai durar esse milagre? O tempo que você crê nele, querido. Tem muitas pessoas que não esperam milagre, não esperam fluir, não espero romper. Tem pessoas ansiosas, crentes ansiosos não tomam posse da bênção. É verdade que tem coisas que Deus faz imediatamente. Tem coisas que Deus vai fazendo cada dia. A ordem era, roda 6 dias sem falar nada. Está entendendo o mistério, querido? Você está entendendo o mistério? Nós estamos que dia hoje? Que dia que nós estamos hoje? Quinta-feira, dia 9. Começa a rodar Jericó hoje. Tem milagres para você essa noite. Mas tem algo que está amarrado, Deus está me mostrando. Deus está mostrando uma sentença judicial. Teu processo está lá atrás. Deus mostra. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira você vai dar o grito da tua vitória, querido. Você tem fé para receber isso? Que é algo que vai acontecer na tua vida na quarta-feira. Querido, marca isso que eu estou te falando. Algo poderoso para romper na próxima quarta-feira. O Espírito me mostra que tem algo poderoso para romper na quarta-feira. Aleluia, Jesus. Muitos estão debochando de você, não é verdade? Debocharam também do povo de Deus. Dizer aquele ditado, quem ri por último. Mostra o teu sorriso, abre um sorriso bem forte para mim. É esse sorriso que as pessoas vão ver na tua vida. A marca de um vencedor. Diga para o irmão, obedeça em nome de Jesus. Diga, guarda a palavra no coração. A palavra do Senhor diz que ao redor da arca havia pessoas. Os valentes na frente, os sacerdotes entre a arca e o povo por trás. A arca representava a santidade. A santidade de Deus deve ser protegida. Você deve ser santo. Você deve apartar-se do mundo. Você deve ter uma aliança com Deus. Você deve ter compromisso com o Senhor. Por que que Deus vai derrubar a muralha na minha vida, pastor? Porque Deus quer mostrar a todos, através da tua vida, que Ele é Deus nessa terra. Ele quer usar a tua vida para mostrar a todos que Ele é Deus nessa terra. Ele quer usar a tua vida, querido, para mostrar que Ele é Deus nessa terra. Alguém que possa tomar posse dessa mensagem? Alguém que possa tomar posse dessa profecia? Tem gente que está falando, Deus abandonou ele. Tem gente que está dizendo, é um fracassado, é um derrotado, é um perdido. Talvez você tenha escutado vozes zombeteiras na sua vida. Gente tripudiando de você, gente te apontando o dedo e dizendo, cadê o teu Deus? Cadê o crente que você é? Que bobagem é essa de ser crente? Ah, eu quero falar para você, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Ah, eu consigo ver rostos estupefatos, rostos incrédulos de ver, mas o que aconteceu na vida dessa criatura? Mas o que aconteceu? Até o trabalho da Umbanda tinha sido feito para matar essa criatura, mas o que deu errado? Era um desgraçado, agora é um abençoado. O que aconteceu, Senhor? Eu estou profetizando que ele vai na tua casa, hein? Ele vai na tua casa e vai dizer, mas o que esse Deus faz? Me leva até na casa do Senhor. Eu quero estar com você. Eu profetizo que vai estar sentado do teu lado. Vai compartilhar a bênção. Vai sorrir e vai cantar com você. Você tem fé nisso, querido? Eu estou profetizando que teu filho vai vir para cá. A tua família, o teu esposo, a tua casa. Alguém que possa receber isso? Assim era o Senhor com Josué. E corria a sua fama por toda a terra. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, que você vai ser famoso. Eu me atrevo a dizer que você vai ser famoso. Como assim, pastor? Famoso por milagres. As pessoas vão chegar na tua casa e falar, mas conta aquele milagre. Aí você termina de contar, e aquele outro que você me contou aquele dia? E aquele de segunda-feira? E o que aconteceu ontem? E o que Deus fez hoje de manhã? Eu estou profetizando que você vai ser famoso. Diga o teu nome por gentileza, querida. Diga o teu nome por gentileza, querido. O milagreiro. Eu me atrevo a dizer, mas é só milagre. Ele é uma bênção. Eu não sei, ele só conta bênção, querido. É só favor de Deus. É curado de câncer, é liberto da vida financeira. É uma aposentadoria que estava travada, agora está ganhando, está recebendo. Oh, é uma porta que se abriu e não fecha mais. Ele está tão abençoado que ele está com uma porta aberta, escancarada, e tem gente falando, olha, tem porta aqui, tem porta acolá. Ai, meu Deus, eu quero ser como ele. Onde que é a igreja desse cidadão, dessa criatura? Diga para o irmão, não desista. A Jericó é sua. Deus vai entrar nessa causa. Quantos creem nisso que Deus está entrando nessa causa essa noite? Ah, querido, Deus me mostra dois sopros essa noite. Deus me mostra algo acontecendo, rompendo na quarta-feira que vem. Marque essa na tua agenda. Se você tiver fé, coloca um papelzinho na geladeira. Olha, você vai acordar de manhã cedo e você vai falar assim, sou abençoado, cadê minha bênção? Se eu tenho fé para falar isso, eu tenho fé. Vou marcar na quarta-feira, vou montar o vou dar um grito. Preparem, vizinhança, vou acordar você com o grito da minha benção. Chacoalhar essa estrutura aqui, querido. Eu creio, quarta-feira vai romper algo, mas Deus me mostra um seco na tua vida algum tempo, que vai romper hoje. Você crê nisso? Você está com fé ardendo? Olha para mim. Está ardendo? Está ardendo ou não? Está assim com fé para tomar posse da benção? Olha para o irmão, olha se ele está com assim, um aspecto que vai tomar posse da bênção. Sorriu, deu glória a Deus, aleluia. Ah, ele vai tomar posse dessa vitória, eu creio. Para terminar, querido, eu conheço uma história que certa vez, o pastor entrou na casa do irmão que há algum tempo ele não estava indo na igreja. Só que o irmão era meio custoso, sabe? Ele começou a argumentar que não precisava estar na igreja para ser abençoado. Estar junto aqui ouvindo a palavra do Senhor. Diz que ele entrou em silêncio. O irmão não falou nada. Ele chamou para sentar assim perto do fogareiro. O Espírito Santo falou, não fala nada para ele não. Ele pegou assim uma espiriteira, que negócio de pegar carvão, sabe? E ele tirou uma brasa assim do fogo. E tirou fora. E a brasa que era vermelhinha, foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. E se apagou. E o irmão só olhando para aquele negócio, falou, será que esse pastor está doido? Aí ele pegou de novo a brasa, já fria, e jogou novamente dentro do fogo. Dali a pouquinho ela, que era escura, foi ficando vermelha, vermelha, toda quente. Nossa vida é dessa maneira. Por isso que eu falo assim, você não pode apartar da casa de Deus. É o lugar da bênção. Tem gente que sai da igreja esfria e começa a viver na unha do capeta. Você viu aquela música, a coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Então tem uma música que fala dessa maneira. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Diga para o irmão, ó, sai da unha do capeta em nome de Jesus. Eu posso dizer que a tua brasa está aqui hoje, querido. E ela está vermelha. Você está com a tua fé vermelhinha? Ela está ardendo, querido? Ela está ardendo? Nós vamos cantar uma canção. Depois eu quero fazer um apelo geral. Eu quero orar por cada um de vocês, querido. Você vai vir com a fé ardendo. Uma brasa. Eu creio que hoje Deus vai romper o milagre. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 3584048175 ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.